Sonho com seus olhos antes de dormir. Entro mar adentro nessa imensidão. Sinto mais profundo bem-estar fluir do fundo do seu peito ao meu coração. Adormeço com a noite que se vai. Vai, vai, subo e desço do Mar Negro aos Pirineus. Nossas línguas falam a língua de Orfeu. E as flautas sopram doces madrigais. Que se vai, vai, vai, subo e desço do Mar Negro aos Pirineus. Nossas línguas falam a língua de Orfeu. E as flautas sopram doces madrigais. Será que tudo por sentir, sem nada, nada, nada que fazer, tudo a permitir. Guinevu, no sonho sou seu grande amigo. Vibro alegre por você e mais eu vivo sob o sol dos olhos seus iluminado. Calmo acordo.